Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Novos intérpretes. Maurício Marques e Tiago Colombo. No sudeste do país, nós temos algum conhecimento da música nordestina, o que é natural, tendo em vista o próprio padrão de migração interna. São Paulo e Rio nunca tiveram falta de grandes músicos nordestinos, e após Luiz Gonzaga, então, isso acabou por virar uma verdadeira trilha sonora do Brasil. Mas a música gaúcha, de uma certa forma, sempre foi bem menos familiar, com exceção, claro, dos estereótipos, churrascos, pampas, a prenda minha e o chuá-chuá. Isso tem mudado muito nos últimos anos. Agora há muito mais interesse pela música de uma cultura que até bem recentemente era considerada exclusivista e fechada. O Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro de bons violonistas clássicos. Mas agora o país todo está também apreciando gêneros de uma zona limítrofe, onde as fronteiras com Argentina e Uruguai não correspondem à realidade cultural. Dentre os adeptos da preservação da identidade gaúcha, o mais sofisticado é certamente Maurício Marques. Thank you. Maurício Marques, Chamarreando, com um autor ao violão de 8 cordas. Um pouco do lugar especial que a cultura gaúcha ocupa no país é a sua lealdade a princípios internos de conduta e laços afetivos dentro de um círculo mais limitado. O Vitor Ramil, um artista gaúcho muito importante aqui, o Vitor tem uma teoria sobre a estética do frio, né, que fala que o gaúcho é muito retraído, muito daquele jeito, assim, né, Claro, tem a maneira de ser carinhoso também, mas não é como o resto do Brasil, justamente pela questão do frio, do clima, né, que ele se fecha nas suas casas, né, para tomar um chimarrão, para trocar ideia com os amigos dentro de casa. É uma coisa voltada ao clima mesmo, a estética do frio, como ele fala, né? Maurício Marques. Na realidade, essa cultura do Rio Grande do Sul e do Uruguai e da Argentina, né, essa parte brasileira, né, essa parte gaúcha do Brasil, no caso, né, elas são muito parecidas porque o tipo, o gaúcho, é um tipo, diria assim, um tipo cultural, um tipo humano, que só é presente nessa parte do mundo. A música, essa maneira de se tocar e de se falar no Sul, ela reflete uma maneira de ser, né? Ouvimos de Maurício Marques, Cordas ao Sul, com o autor ao violão e Luiz Carlos Borges ao acordeon. Apesar de haver uma imagem do Sul como reduto sisudo de alemães, A música gaúcha é de uma alegria contagiante e celebratória, em contraste à música mais lamentosa de outras culturas rurais do país. Eu acho que isso aí é uma outra faceta do gaúcho também, né? Ele não é um povo que fica ali com aquele perfil de ficar sempre pensando. A gente faz muita festa aqui também, né? Tem muito etnia italiana, etnia espanhola, portuguesa, etnia alemã, tudo tá aqui, acontece aqui dentro ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa festiva desses povos veio junto, né? Formou a tradição, né? Xote Laranjeira, tradicional do Rio Grande do Sul, em arranjo de Maurício Marques, tocado pelo autor. Maurício Marques combina uma formação clássica impecável com um conhecimento em primeira mão de todo o ethos gaúcho. Eu me criei no meio rural, basicamente. Assim, eu nasci na cidade, me criei na cidade, mas a minha família sempre teve terras, né, fazendas. Então, eu nas minhas férias, eu passava assim, 3 meses em cima de um cavalo, né? Percorrendo o campo e cuidando do gado, aprendendo um pouco dessa lida aí, que é muito interessante, né? Uma filosofia de vida muito legal, assim. E que poucas pessoas podem conhecer isso, é uma coisa muito interessante, né? A maneira como essas pessoas do campo vivem e encaram, né? Thank you. Ouvimos de Maurício Marques, Tarde de Sol, com Raul Costa Dávila à flauta. Maurício Marques é um exemplo soberbo da excelência musical que se produz quando a formação clássica, que é cosmopolita por natureza, se junta harmoniosamente ao sentimento regional no violão brasileiro. Eu comecei tocando violão de ouvidos, Anão. Eu me formei em música na UFPEL em 98. Agora, antes disso, eu já com meus 11, 12 anos, eu já tocava profissionalmente violão, assim, tocando em bares, acompanhando, sabe? É, barzinho, sabe? Bar mesmo. Então, o violão para mim sempre foi isso, né? Um instrumento de trabalho. Quando eu descobri essa coisa do violão clássico, eu me enlouqueci, eu queria tocar daquela maneira, né? Eu queria tocar como John Williams, né? Aquelas coisas, né? Que a gente tem aquela... Pô, uma loucura, né? Mas aí a gente começa a fazer o curso e vai estudando outras coisas e vai vendo o tamanho do problema que é, né? E aí a gente acaba descobrindo outras coisas na música também, né, Zanon? Porque a música clássica, ela é linda, né? Mas tem outras coisas dentro do violão que são tão interessantes quanto, né? E essa coisa de arranjar, eu sempre gostei muito de fazer isso. Ainda jovem, Maurício Marques tornou-se figura conhecida nos festivais gaúchos até gravar seu primeiro CD solo, Cordas ao Sul. O primeiro disco, Cordas ao Sul, ele foi um divisor de águas para mim, assim, porque eu já tinha gravado muita coisa. Quando eu gravei o Cordas ao Sul, já devia ter feito umas centenas de gravações já em festivais de música aqui pelo Rio Grande do Sul. Mas o Cordas ao Sul, ele foi um momento que eu achei assim, que estava na hora de eu pegar essa coisa da música gaúcha e tentar levar para a sala de concerto. Eu acho que o sentido de improvisação eu associo muito à questão da fala. A gente, por exemplo, agora eu estou falando, estou discursando sobre uma coisa que não nessa ordem que eu estou te dizendo, mas já falei sobre esse assunto várias vezes, né? Então a gente acaba colocando as palavras em ordens diferentes, mas aquelas palavras já foram ditas, já foram pensadas no contexto, né? Thank you. Ouvimos de Geraldo Flack, Rancheirinha, em arranjo de Maurício Marques, tocado pelo mesmo. Hoje, uma quantidade significativa de seu trabalho tem origem nesse movimento de preservação das tradições gaúchas. Essa coisa de festivais de música aqui no Sul é impressionante. Chegou uma época que chegava a ter 85, 86 festivais por ano aqui. É uma coisa incrível. Na realidade, isso é um processo que vem acontecendo desde 71 aqui no Rio Grande do Sul, com a criação da Califórnia da Canção, que é um festival que foi o primeiro festival de música gaúcha que aconteceu aqui, e na cidade de Uruguaiana, que é lá fronteira com a Argentina. Então, esse festival ele criou assim, uma abertura a essa estética da música dita nativista aqui no Rio Grande do Sul, que são as coisas ditas com relação à terra, ao campo, né? Essa manifestação do homem do campo, né? Ouvimos de Maurício Marques, Milongaço, com um autor ao violão. Maurício Marques é hoje conhecido nacionalmente e tem dedicado parte de seu tempo ao trabalho com o formidável grupo carioca Quarteto Malgani, que foi tema de um de nossos programas anteriores. É uma grande escola trabalhar com aquela rapaziada lá. São grandes músicos. Música. Ouvimos de Maurício Marques, Fronteiriço, com o autor ao violão. Aliás, as últimas faixas que ouvimos são tocadas num violão de 8 cordas, que tem se tornado a marca registrada de Maurício Marques e lhe permite fazer linhas de baixo e harmonias mais densas e completas. Na esfera do violão clássico, o Rio Grande do Sul também tem um papel glorioso. Agustín Barrios, o virtuoso paraguaio a quem devemos a aceitação do violão nas salas de concerto brasileiras, entrou no país pelo Rio Grande do Sul muito antes de fazer sucesso no Rio e São Paulo em 1916. Décadas mais tarde, o Seminário Internacional de Violão de Porto Alegre serviu como um imã para os violonistas brasileiros se encontrarem e se inteirarem das novidades vindas dos países limítrofes. Em consequência, o Rio Grande do Sul tem sido pródigo de concertistas e o jovem Tiago Colombo vem se destacando como um dos mais bem preparados. Ouvimos de Marlos Nobre o terceiro movimento, Frevo, das Reminiscências, Opus 78, ao violão Tiago Colombo. Tiago Colombo nasceu em Farroupilha, em 1981, e deu seu primeiro recital aos 11 anos. Logo em seguida, ele começou a estudar na Argentina com o grande concertista Eduardo Isaac, que deve tê-lo ajudado em seu minucioso preparo técnico. O que chama atenção de imediato em suas gravações é a limpidez, não só da mecânica do violão, mas do pensamento musical. Thank you. Ouvimos de Joaquim Rodrigo, Sapateado, com Tiago Colombo ao violão. Tiago Colombo foi vencedor de praticamente todos os maiores concursos nacionais de violão e é bacharel e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi orientado por Daniel Wolff. Seu repertório combina sólidas interpretações do repertório consagrado com uma boa seleção de obras novas, como esta ótima sonata do compositor gaúcho Fernando Matos, que rouba seu argumento de um conto de Érico Veríssimo, onde o protagonista encontra sua identidade no passado e sente-se deslocado em sua própria época. Neste primeiro movimento, ele viaja no tempo e seu barco afasta-se da correnteza e ele se sente no fundo do oceano. Thank you. Fernando Matos, Sonata para Violão, primeiro movimento, Tempo Agora, Tempo Antes, com Tiago Colombo ao violão. Este seu primeiro CD teve uma excepcional acolhida e recebeu o Prêmio Açorianos de Cultura Gaúcha em 3 categorias. O segundo CD é composto exclusivamente de obras latino-americanas, algumas delas em primeira gravação. Thank you. Ouvimos de Marcelo Coronel a La Fuerza, com Tiago Colombo ao violão. Tiago Colombo é evidentemente um de nossos jovens violonistas mais aptos a alçar voo para uma carreira internacional. E lhe agradecemos a gentileza em fornecer as gravações para este programa, bem como a Maurício Marques pela sua entrevista e pelas gravações que também mostramos. A Gilson Antunes agradecemos pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Adriano Vieira e Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.